This is your FM station. Yo, yo. DJ Ed Franco no microfone. Dinâmicos na área. Yeah, se liga no peso. Yeah. Falcon na área. Acerta a sintonia. E aí, Cello Rock. Pra caminhar, pra não mais tropeçar. Amor pra ódio não me dominar. Eu preciso amar, andar direito, ter por ti respeito. Ser verdadeiro, guerreiro, realmente é o que eu desejo. Amar como me tem amado, dar o recado que amo o pecador, embora abomine o pecado. A tua lei foi o espelho que eu me enxerguei. O que serei sem tua graça, Cristo Rei? Hey, hey. O que serei sem tua graça, Cristo Rei? Hey, hey. Yeah, Cello Rock. Yeah. Grande demais é o nosso sofrer. A realidade é que a maldade quer dominar o ser. Desculpa, todos temos pra se defender, mas hoje é o tempo de se arrepender. Isto é um fato, nem qualquer ser humano, longe de Deus, vivendo no engano. Isto é um fato, nem qualquer ser humano, longe de Deus, vivendo no engano. Esperança é só o que ouvimos falar. Fico na espera de poder melhorar. Esperança a gente tem, desde criança. E quando velho, só fica na lembrança. Um desejo que só fica no ar. Na memória, noite e dia, ela sempre está lá. Sofrimento vem só de pensar. Se sou ou não feliz, alcançar objetivos, tentar manter o que tem. Será que nunca vou ter o que eu sempre quis? Olha o que eu já fiz. Todo mundo se pergunta por que não sou feliz. Se você falar que é, por completo, será que é? Não seja o que não é. Caia na real, você está no mundo material. Estude o manual, essa é a diferença de um animal. Um mar de ilusões, onde achamos que a vida é assim, mas não é. É um fato, nem qualquer ser humano, longe de Deus, vivendo no engano. Isto é um fato, nem qualquer ser humano, longe de Deus, vivendo no engano. É um tal de querer o que não se dá. É um tal de dar algo esperando algo a receber. Um tal de humilhar e não querer sofrer humilhação. De não querer ser ferido e querer ferir um irmão. Como plantar o mal e não querer colher. O mesmo tal de matar e não querer morrer. Um tal de negar ajuda quando se pode ajudar. Um tal de julgar os outros sem julgamento aceitar. Um tal de ser injusto querendo a justiça. Gente que não perdoa querendo perdão na vida. Como já se dizia, mano, se liga. Você e eu iremos de mal a pior se não buscarmos Deus. Luta com garra, controla a mente. Se sabe que a carne é fraca, a Deus se rende. Quantos exemplos dado pra nós? A sua voz, o próprio Cristo, o amor maior. Isto é um fato, nem qualquer ser humano, longe de Deus, vivendo no engano. Isto é um fato, nem qualquer ser humano, longe de Deus, vivendo no engano. Ué? Aí. Olha, o som ficou bom agora, cara. Vamos tentar gravar de novo? Oh, vamos gravar de novo, ficou bom? É, ó. Eu vou botar aqui valendo, beleza? Legal, legal. Muito legal, muito legal, DJ Jam. Parabéns, ficou muito boa. Seguinte, seguindo aqui no nosso playlist, próxima música é Vence com Fé. Nem vou perguntar quem fez, né, Cello Rock? É, mano, é vivendo e aprendendo. O que tem né, de rap nessa música aí é, mais uma vez, é aprendendo com a vida aí, né? Ninguém é mais que ninguém, mas com certeza, tendo fé, a gente vence barreiras, né, meu? E é isso que eu tô aprendendo e eu espero que todo mundo possa entender a mensagem e também colocar em prática, né? Quem você chamou pra cantar com você? Oh, Brother Jen, né, meu? O mano tinha que estar, né, junto comigo aqui. E aí, Jen, com vocês, vence com fé.